Meus amigos e meus irmãos, nós estamos aqui pregando o Apocalipse para quem? Simples. Os simples. Aqueles que têm visão acurada das coisas espirituais. E quando dizemos Apocalipse para os simples, não significa que aqueles que têm cultura vasta no campo terreno não estejam aptos a estudarem conosco o Apocalipse. Que a turma hoje, por causa de certos calos mentais, meteu na cabeça que simples são somente os pobrezinhos. E dá uma esmola aí. E dá uma ajudinha aí. Que bobagem. Condição social não significa simplicidade. Há pessoas que têm fortunas e são simples. Vivemos em conjunto, que se pode ler, porque os tempos chegaram, no 14º capítulo do Apocalipse de Jesus, segundo São João, versículo 14 a 20. A ceifa e a vindima. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre ela, alguém semelhante ao Filho de Deus, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, pois já é vinda a hora de ceifar. Porque a seara da terra já está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Meus amigos e meus irmãos, esta é uma passagem muito importante da Bíblia Sagrada. Já houve muitas ceifas e muitas vindimas. Mas agora a coisa é para todo mundo. E vejam vocês que a uva, que simboliza aqui, quando transformada em vinho, a alegria, o prazer. Tanta gente bebe para esconder a tristeza. Mas desta vez, com tanta ceifa violenta e feita por quem tem poder, vejam vocês esse anjo. Está aqui, ó, no capítulo 14. Vão lendo aí que eu vou completar antes de ler. Vejam vocês que esse anjo tem uma coroa de ouro. É semelhante a Jesus, o Filho de Deus. Aqui escreve Filho do Homem. Mas Filho do Homem é Ezequiel, o profeta. O Velho Testamento era um grande espírito. Mas não era Jesus. Se Jesus disse que não seremos mais chamados de servos, mas de amigos, quer dizer, fomos promovidos pelo nosso próprio esforço, porque não privilegia ninguém. Já viram as pessoas que são muito mimadas? Portanto, são mimadas que recebem privilégios mil, aos quais não têm direito, como ficam insuportáveis. No campo espiritual é a mesma coisa, porque o corpo é apenas a vestimenta do espírito. É o espírito que ama. É o espírito que fica mimado. Não é o corpo. O corpo não sente nada, ele morre. Como é que Deus vai dar facilmente as coisas para nós? Vamos ficar mimados, vamos fazer do mundo espiritual uma loucura. Eu não quero. Não, não, você não viu, fulano de tal não falou comigo, não sei o que, essas bobagenzinhas de gente fútil. Então a coisa agora é para valer, porque é um anjo semelhante a Jesus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Puxa vida, então tem poder. É um igual com Cristo, praticamente. Talvez os pouquíssimos graus abaixo do mestre. Se não for uma projeção do próprio mestre. Mestre, só há um, quem é? Jesus. Ele mesmo disse, não chameis a ninguém de mestre. Porque mestre só há um, e eu sou. Vocês veem que a uva, que é a origem do vinho, que dá prazer, quando fica alto, fala o que não tem coragem de falar quando está sóbrio. O vinho, o suco da uva, portanto, o vinho, transformou-se em sangue. Sangue. Então não é mais, nem o vinho é mais objeto de prazer, mas sangue, sofrimento. E subiu até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Como é que nós vamos sobreviver a todas essas coisas? Que até o que é doce vai se tornar trágico. Jesus diz no capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos. Orai, vigiai, para não cairdes em tentação. E ele diz isso no sermão do fim dos tempos. O sermão profético continua a vigilância. São Marcos, capítulo 13, versículos 32 a 37. Mas daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Os porteiros somos nós que estamos pregando a volta do Cristo. Estamos tomando conta do rebanho ecumênico. Tomando conta só porque o rebanho é dele. Vigiai! Porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Mas e afastados das coisas que são a nossa salvação espiritual. E aquilo que vos digo em particular, digo-as a todos, vigiai. Bem, vamos orar. Vamos elevar o pensamento ao Pai Celestial. Antes, vamos cantar Lá Vem Jesus. Chamar. vamos orar, não é? Porque sem oração a gente não vai. E vamos dizer ao Mestre Jesus que confiamos na sua misericórdia que sustenta a legião da boa vontade. Está sempre lutando com dificuldades econômicas, financeiras. Mas a nossa fé permanece sempre levantada porque a misericórdia de Jesus que nos sustenta. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade, portanto, de bondade e de amor. Não pode haver bondade e amor a não ser sobre a firmeza da justiça e da verdade de Deus, esse alicerce, a justiça e da verdade divinas. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia dai-nos hoje. Pão transubstancial, isto é, o pão do Espírito, porque o pão de trigo, o pão para o sustento de nosso corpo, devemos-lo conseguir com o suor de nosso rosto. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, com este pensamento em nossos espíritos, do amor ao próximo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 43 em diante. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fareis demais? Não fazem os gentios também assim? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus nas alturas. Quem confia em Jesus, não perde o seu tempo. Não se esqueçam disso e não brinquem com ele. Quem confia nele, não perde o seu tempo. Como quem não confia, perde o tempo todo. Outro não podíamos dizer, também não perde o seu tempo não, porque vai pagar. Vai ver que o tempo não passou em vão. É aquilo, a cada um é dado de acordo com as suas obras, né? Mas nós preferimos confiar nele. Não perder o nosso tempo, meu Deus, por causa de um tempinho de nada que você às vezes deixa de cumprir bem a sua tarefa, vocês vão ver quantos milênios, não é brincadeira, são milênios, que você já tem muito conhecimento. A quem mais foi concedido, mais será exigido. É por isso que o irmão Zaru, sabendo bem dessa magia, e para magia não precisa ir em lugar nenhum, é só usar o pensamento mago, ele disse assim, que em qualquer circunstância, devemos pensar logo em quem? Jesus! Então é bom pensar mesmo que vem uma pauleira imensa sobre a humanidade. Mas nós estamos tranquilos que aprendemos na legião da boa vontade, na religião de Deus, que só teremos segurança em Deus. Não há segurança fora de Deus. Por isso, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Vamos trabalhar porque a vitória é certa.